Simbora, simbora. A noite já vem vindo, não demora. Já estou aqui na porta pra te esperar. Desculpa perturbar ao telefone, a ansiedade está matando. Não consigo controlar. O cigarro que eu tinha eu já fumei, a bebida que comprei já tô bebendo. Vê se não demora muito tempo. Canta comigo. Saudade, são sete letrinhas que machucam de verdade. Isso aumenta ainda mais a minha ansiedade. Saudade, são sete letrinhas que machucam de verdade. Isso aumenta ainda mais a minha ansiedade. Porque eu te amo de verdade. Levanta a mãozinha, vamos balançar. Oh, eu tô sofrendo demais, demais. Bora, delegado. Canta assim. O cigarro que eu tinha eu já fumei, a bebida que comprei já tô bebendo. Vê se não demora muito tempo. Saudade, são sete letrinhas que machucam de verdade. E isso aumenta ainda mais a minha ansiedade. Saudades, são sete letrinhas que machucam de verdade. E isso aumenta ainda mais a minha ansiedade. São sete letrinhas que machucam de verdade. E isso aumenta ainda mais a minha ansiedade. Saudades, são sete letrinhas que machucam de verdade. E isso aumenta ainda mais a minha ansiedade. Porque eu te amo de verdade. Eu tô sofrendo. Ô, vontade de tomar um, hein? Não, não.